Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, meu nome é Kito, posso te ajudar? Queria saber se já chegou o novo CD do Alternativa C? Chegou, o CD tá muito bom e é lançamento. Está naquela maquininha de demonstração lá e você pode ouvir. Tá, obrigada.